esquecer não é possível. Meu olhar te encontrou naquela noite inesquecível. Teu sorriso me encantou. De repente peguei sua mão, senti você em mim. Que louca sensação, o amor nasceu enfim. Pra quem tinha histórias pra contar, tão tristes quanto eu, bastou um beijo seu pra se acabar. É bom te amar, poder te abraçar, te acariciar. Amor, em qualquer lugar. Vou te namorar e assim me entregar. O amor, sou todo seu amor. Eu sou. Onde você quiser, eu vou. Sou todo seu amor. Eu sou. Onde você quiser. Esquecer não é possível. Meu olhar te encontrou naquela noite inesquecível. Teu sorriso me encantou. De repente peguei sua mão, senti você em mim. Que louca sensação, o amor nasceu enfim. Pra quem tinha histórias pra contar, tão tristes quanto eu, bastou um beijo seu pra se acabar. É bom te amar, poder te abraçar, te acariciar. Amor, amor, em qualquer lugar. Vou te namorar. Se quiser.